Catalina, depena velocidade de aproximação. Leva. Obrigado. Southern Golf Coast, Club D, American 90, is descending to 110 with information, Salt. American 980 is Cocker Dance, descend to flight level 070, clear Amman arrival. Hawkins set 1016. Okay, 1016 down to flight level 070, cleared Amman arrival. Go 1995 na área de controle. O 995, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060 na chegada a ponte, ajuste de altímetro 1016. Ano 715, bom dia, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 080 na chegada, bom, ajuste o altímetro no 016. Cinco no 7, autorizado a sinal do procedimento LS X-Way, desça para 2000 pés, altímetro 1016, reporte estabilizado. 1096, portão estabilizado, centro de banda. Gol 1804, reautorizado, descida para 3000 pés, altímetro 0016. Gol 1995, desça para 4000 pés, altímetro 1016. American Airlines 980, descend to flight level 050, reduce speed to 230 knots. 050 Tá 3171, tá pronto pra cópia, Guarulhos. Ele tá autorizado, Guarulhos, o nível 340. Via peso Luno 6 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0 com curva direita, subida da El, após da El Leda e após Leda direto bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5445. Correto, tá 3171, chamei para o pushback, acionamento. Voo 997, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 070 na chegada voo, altímetro no 0 no meio. Voo 804, autorizada final do procedimento LS X-Way, desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no meio, recosta estabilizado. Para 2.000 com 0 no meio, recosta estabilizado, voo 904. Estabilizado o localizador, visual TAM 3597. Então agora a torre 118, decimal 95. Uma torre agora, desalta 3597. Salvador, TAM 3597, estabilizado o localizador da X-Ray visual. Teste TAM 3597, ajuste 1 no 0 no meio. Tráfego avistado, livre pouso na 1-0. O vento é calmo. Livre pouso, de 1-0, TAM 3597. No 995, desça e mantenha 2.000 pés. American 980, descend and maintain 3,000 feet, altimeter 1016. Under down to 3,000 feet, 1016, American 980. No 715, desça e mantenha 4.016 no altímetro, gol 1715. 4.016, gol na frente. Completa final LS, 218, decimal 95, bom dia, voo 804. 295, bom dia. Voo no 995, autorizado final LS. Alice. Torre, bom dia, voo 804. Bom dia, voo 804, aguarde a pista livre, o ajuste é 1-0 no meio. K 980, descend maintain 2,000 feet, you are clear for LS approach, runway 10, report established. Roger, down to 2,000 clear for the ILS approach, will report established, American 980. Portão 4. Alfa direto 4, Zan 3, 5, 9, 7. Livre pouso, 910, vento é calmo. Livre pouso, 910, Golo 804. Gol 1995, 3 minutos para o marcador de extremo, completa a final LS, torre 118.95, bom dia. 18.95, bom dia. Salvador, gol 995, bom dia, é o número 2 para o pouso, ajuste no 0 no 6. Aguarde, pista livre. Onde é? Time 1016 na chegada bom. 4.716, o voo no 897 chegada bom. Atingindo 4.000, voo no 715. Mantenha 4.000 abaixo para continuar a descida, gol no 7.5. Retoração radar para sequenciamento, mantenha a proa limitado pelo lock e mantenha também 4.000 pés. Mantenha a proa limitado pelo lock, mantenha 4.000, vou no 7.5. Controle Salvador, bom dia, acionamento 7.0, da Golf, da 1.8.0, descida para... Alfa Juliette, o portão é 1-0. Alfa Juliette 1-0, obrigado. 0-0, a chegada na área, tomou 4-6-4. O voo no 995, livre pouso, não no 0, vento, calma. Livre pouso, pista no 0, voo no 995. Juliet American 980, your crossing do not position complete, the last approach, can taxi tower at 118.995, good morning. Roger, understand the frequency 118.995. You are correct, have a good landing. And a good day. Bom dia, muito obrigado, American 90. Golo 715, décima tem 2.000, esquerda para 140 para o lock, chame estabilizado. Esquerda para 2.000, para o 140, reportará estabilizado, Golo 715. Altimeter set 1016. Roger, 1016, American 90. 1804. O 1804, prossiga. É, para confirmação do gate. É o 10, portão 10. Prossiga pela Juliette. Em breve. E o 995, no Solos 48, tá livre o táxi Alfa Juliette, portão 01. Gol no 995. Alfa Juliette 01, gol 995. Okay, American 980, clear to land, runway 10, wind is calm. Clear to land, American 980. Estabilizou, gol no 795. Gol no 795, complete aproximação final, torre 198, decimal 95. 295, 795. O 1897, desça para 2000 pés. O ajuste 10116, autorizado sinal LS, aposto estabilizado, localizado. Para 2000 pés, RCC, somado estabilizado, localizado, 1897. Salvador, bom dia, eu vou no 7 no 5, uma milha do estado, baixar travado. Bom dia, eu vou no 7 no 5, continue na aproximação, o ajuste é no 0 1 no 6. Eu aguardará a pista livre, eu vou no 7 no 5. Guardamos, está livre, 7 no 5. American 980 Underground at 51, clear taxi via Alpha and Juliet to gate 11. Roger, clear taxi Alpha to Juliet to gate 11, American 980. O voo no 7 no 5, livre pouso, 1 no 0, o vento é calmo. Livre pouso, 1 no 0, voo no 7 no 5. Confirmando para 995, 01, né? Sim, no 995, portão 01. Obrigado. Nada. Voo 1897, estabilizando ele, SFV. Voo 1897, campo de aproximação final, torre 1898.95. 19.1895, voo 1897. Salvador, bom dia, Gol 897, estabilizado ILS, check-in. Bom dia, Gol 897, ajuste 10 no meia, aguarde, pista livre. Guarda lá, Gol 897. Lapta 6570, pista para 2000 pés, o ajuste de altímetro é 101 no meia, livre da restrição ETAP, reporte localizador. Ok, para 2016, está livre da ETAP, localizador, né? Gol 9085, pista para 4000 pés, o ajuste é 101 no meia. Aguarde a cópia web 5808. Web 5808, cópia. Está autorizado Brasília, o nível é o 360, via Pesulu 17, a decolagem é da 10, curva direita, subida Arbon, transição é Lefa, o controle 120 decimal 8, o transpon é 5454. Transponder, por gentileza. Eu chame pronto no portal 9, web 5808. No 897 no solo 58, tá livre o táxi. É, Alfa e Juliette, o portal é o 3. Alfa e Juliette para o 3, tá ciente, boa noite, 97. 9085, desça para 3000 pés, ajuste no 097. 3000 no 097, o gol 9085. Estabilizando o localizador, o APTA 6570, próximo a... APTA 6570, complete sinal, chame torre 11895. 1895, até logo, 6570. Torre Salvador, bom dia, o APTA 6570 está a 2 milhas para Sintra, está no localizador. Gente, o APTA 6570, baixo aí, pegou? Ainda não, vamos baixar agora, 2 milhas. Ok, aguarde a autorização de pouso. O ajuste agora é 1097, o APTA 6570. Ok, baixou e travou, aguardando a autorização, 1017, o 6570. Sete. 3171, torre.